meus irmãos e os casais de namorados. Belle e Zé, Corrinha de Bar, Linda e Suelton, Odônia e Aurém e Maria e Otônia. O meu padrinho que está completando depois de amanhã, umas 10 dias. É, isso ali está animado. Eu quero estar no serviço por muitos e muitos anos. Tudo bem. Somente, Vilma. Quero prestar minhas amigas também, né? Zé, Lúcia, Bolsa, Preta, Cinta, Neide, Sardinha. Telefone não oferecia condições, estava piando aqui. Então, eu falava também a respeito da chuva. E pingou aqui qualquer coisa agora há pouco aqui no, em Cajazeiras. Serenou aqui. Aqui também. Foi? Aqui também. Agora, agora? Agora. Pois é, aqui também. Está 0-0, né? Tudo bem. Olha, nós vamos encerrar o programa com a música... Oi, eu. Manda um alô para nós, eu quero oferecer. Tudo bem, ofereça a música do final do programa. A meu pai. Já. A meu pai que está completando o aula amanhã. A meu irmão, Patrícia Clete, em São Paulo. É. A minha mãe, meus avós, meus irmãos, meus tios, minhas colegas, uhum. A meu padrinho de Botinho.